2 anos 7, 5, copia. Autorização do Guarulhos, dia 3190, Taubaté, nível 360. Pega da Helena da Motiva, da escola da piscina 0, com primeira curva direita. Transfunda 5451, no controle 1208. Gol 275, atendimento correto, sobe pronto. Faz o TAP, serve o 366. Pode ser, faz o 300. Para 2500 PES, o agista na 015, autorizada a RINAV, em reposto para a forma da revista 366. Confirmo, 4298. Isso para 2500 PES, o agistado 015, autorizada a RINAV, em reposto para a forma da revista 366. 2500 PES, 015, autorizado o RINAV, aliás, 4298. Azul, 5235, qualquer gente. Descende via a Delta Level, 5000 feet. Planet 1015. Okay, by a bounty arrival, we'll put down the feet. We're 1015. 1096, estamos centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, até 9541090. Paulo Salvador, Oxaner 6310, no portão 8, para o feedback, acionamento. Azul 6782, descendo, top level 060, que é NH1015. NH1015, azul 5, decorrer 2017, no controle Salvador 120, 19-8. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tanque 0, 3-2, 1-5, passando 1300, radar. Controle 1-5, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 340. Via da EL 340, tá, 3-2-1-5. Na proa de Leda, por 3815. 3815, autorizado para de Leda. Obrigado. Todos os amadores, porque é o Rio, fica mais sensato. Tenho 5974 a sua identificação, você vê chegada a bordo para nível 050, o ajuste na 095. 095 para 060, tá bom? 050. 0-0, autorizar ataque até o ponto espera, via parte 1 no Índia. No ponto espera, sobre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0-5. Sobre 298, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4298. 2782, FC, Itapi, Flight 300366, descending to 2,500 feet, TNH 1015, Airfleet, INH, proceed, report, service. Yes, right, after Itapi, intersection 300, 2,006, 2,500 feet. And we want instruction, I'm not going to go to 782. Flight 235, Airspace Bonesix, fly direct Serra Vita 368 to avoid a restricted area. Hi, after Bounty, fly 368 to avoid restriction particular area, about 235. Flight 235, reduce speed 240 knots, number 2 troubles. May reduce it 240 knots. Conforme a rota do plano de voo. Nível 340, saída da LE da Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva à direita, transponto 5455, controle no 208. Campina 340, outra pelo 10, Cuba, via 316, Cosmo. Saída da 10, curva à direita, da LE da Motiva. O transponto 455 e o controle 208. Azul 9271, cotejamento correto, chame pronto. 3298, fala os 24, libera a direita no 2189. Direita, vamos lá com 2189, eu 4 Fernandes. 128, decimal 35. Gente, obrigado, bom dia. Boa noite, tá? 0105. Paulo, Salvador Azul, 4 Fernandes, ativa na 4 Fernandes. Confirme. Azul 4298, ligando na Fox. Azul 4298, autorizado ataque para parte 1 de Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, Azul 4298. Para o ataque, com 2175, com 188 a bordo, galinhão, 4 horas. Voo 2175, autorizado ataque até o ponto espera via Índia, no ponto espera Torre 118, decimal 95, a gente já tinha entrado no 015. Pela Índia, 295. Ponce, voa serra 368 para instalar a RC. Após Ponce 368 para instalar, já. Lima 20. Xenema 310, decolar 2000, chama o controle Salvador 1, 20.8. 20.8, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. Xenema 310, decolado na sua escuta. Xenema 310, contato radar na decolagem, suba a vista da PUCA para nível 350. Autorizado via PUCA para o 350. Se você tiver alguma chance, vou ordenar a proa de Jamo. A 6310, a proa de Jamo pode autorizar o Jamo. Pode sim, o Jamo, obrigado. Sobe, Jamo. Ana, push from A10, azul 2782. Azul 2782, contato de Tower, on frequency 118.95. Tower 1895, good night. Salvador Tower, good evening, Azul 2782, Stubson, on approach runway 10. Voo 2175, decolagem autorizada, vento 100 graus, 089. Decolagem 10, 2175. Azul 2782, continue approach, expect runway vacated. We continue, Azul 2782. Sou 974, desce para 4006, vou ajuste na 015, autorizada Renave, reporte para a ponte da Rebuta 366. Fala 4000, peço comida em 15, autorizada Renave, reporte para 366. 975, decolando aos 28, chama o controle Salvador 1, 20.18. 208. Voo 2175, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível 360. 360, autoriza a proa de Leda? Autorizado Leda, voo 2175. Presente Leda, obrigado. Toma Salvador, Oxenair 6313, com Victor 360 para Guarulhos. Oxenair 6313. Vitor, confere. Para Guarulhos autorizado, via Brasil 110, nível 360, saída da El, Leda Mótima, Leval da Pistola 0 com primeira curva direita, transponde 5460, controle Salvador e 1208. 60 foi autorizado, falando da pista 10, da El, Leda Mótima, eu falei por 1-0. 4-6-2-0, 1-2-0-8, 63 na trilha Xanha. Xanha 63 no 3, 5-4-6-0 no transponder, da El, Leda Mótima, saída e 3-6-0 ao nível. 3-6-0 nível, 5-4-6-0, o 63 na trilha. Ouvi-me só a saída, por gentileza? Good evening, Azul 4235 on the INAV 410. Azul 4235, continue approach to number 2 to land. Continuing as number 24235. Toma 75 autorizado para a Mótima. Mótima, muito obrigado, senhores. 275. Azul 2782, on the ground end 232, waving to the right ground going to land this morning. What's wrong this morning? Azul 2972, 82. Azul 4235, clear to land, runway 10, wind is 100 degrees, 10 knots. Clear to land for 235. Azul 272, autorizar ataque para o pátio 3 de Alfa Kilo, quando lá observe o sinalizador remota prevista 4 livros. Alfa Kilo vai observar o balizador azul 2782 na forma pátio 3. Controle, para separação com o tráfego da boa, autoriza o 360 na presente posição? Da nave? É o Rio 5904. 5904, o trato aqui está seguindo, está 7 minutos da frente. Ok, então prossegue. Xanã 63, 1-0, estamos centro Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 126, 85, alterna 125, 45, obrigado, boa noite. Azul 4235, Solar 34, direito 219. Ok, 21 Niner, good night. O 5974 na escuta. 4235, autorizado ataque para Patiunos e Alfa Juliette, portão 9. 1895. Obrigado, até já. Portão 9, 4, 2, 6. Solo azul 9271, posição 2, 27, né? Azul 9271, no livro que chama Chame Parque 02. Salvador, boa noite, Rio 5972, ciente da Vitor, cruzou 2-0-2-8-0 para 1-6-0. Rio 5972, a sua identificação, deixa eu ver chegar da bosta para o nível 050, a gente na 095. Dia Luz, dia 0-0-0, na bosta de 5972. Salvador, Oceaneiro 6224. Oceaneiro 6224, a sua identificação, dessa vez chegada a Mari para o nível 050, a existe na 015. Neste dia, poderia Fly Papi? A 6224 agora. A 224, mantém a pista de chegada número 3 na aproximação. Adeus, Recife. 2175, chame sobre o Recife na frequência 125, decimal 1 na perna, 128, decimal 35. 1-1-2-2-3-5, 1888, após bloco, voa Serra Vitor 368, para evitar a área restrita. Após bloco, voa 368, voa. Rio 5974, Solas 37, libera direito, 121, décimo lado. Libera direito, 219. Alfa Quilo, quando o nosso pé sinalizador. Alfa Quilo, parte 3, observando o sinalizador, 5974. 78, está pronto para o táxi com 125 a bordo, 4 horas e 5, alternativa Ribeirão Preto. 125, Ribeirão Preto, confirma a autonomia? 2 horas e 30. Alto 927 atualizar táxi, até o ponto espera via Inter, no ponto espera torre. 1 2 decimal 95, altitude 1,05. Livre táxi, até o ponto espera 9 0, confirma a frequência da torre? 1,05. Não, a frequência da torre. 1,18 decimal 95. 1,895 com 1,015, corrigindo a autonomia de 4 horas e 30, tá certo? 1-888, autorizado lá na produção, revista 366, indutida para 250010, o ajuste na 095, repasse para a função revista 366. Entendi, vou dar a função 366, autorizado com 888. Boa noite, azul 9271, posso esperar no 0, pronto. Azul 9271, autorizada, linha lida com ave, Antuno 00 grau, 099. Autorizado, direto de colagem, Antuno 00, azul 9271. Cinco 972, voo Serra Vista 368. Serra Vista 368, viu? Corri, eu solicito para fazer o VOR DNA. 972, vetoração. Vetoração, curva direita na proa 225, limite radial 272, se quiser estourou. Direita 225, limite radial 270, Salvador. Com 972, complete curva direita na proa 230. 30 direita aí. Qual seja o motivo da, do desvio? Evitar área restrita, Guaratu. Confirme? Evitar área restrita, Guaratu. A restrita de Anatu, é o excelente. Só confirmei a alternativa, que é o Galeão. Agora o POB e a autonomia não copiei. POB 171, autonomia 4. Sim, se a minha 313 foi de ataque até o ponto de espera via parte no Índia, no ponto de espera torre. 1-1-1-8-9-5, ajuste o altímetro no 0-5. Segundo 888, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 grau, 099. Autorizado pouso, vamos 0, vamos 888. Azul 9271, decolado 44, no controle 120, decimal 8. 208, boa noite. Esquerda 175, descendo a 2000, circulado 72. Controle azul 9271, 1300, Madael. Azul 9271, contato radar na decolagem, suba via CDL para nível 340. via 340, azul 9271. O 972 está informado no Natal pelo Bravo 0002, área restrita de cidade naval de Aratu. Graças, isso fica o 972. Salvador recebeu uma navegação na proa de casa, emitida para 2003. Autorizado o procedimento VR da TAMAQF, repórter estabilizado. Proa de casa e semana estabilizada, você fala 72. O 1256, Cocagent, descendo via Bonfa Arrival, to 4,000 feet, QNH 1016. Panamá 224, após o TAP, voa servida 366, indecida para 2500 pés, o ajuste 10166, reposta passando servida 366. Sou 1170, essa identificação, chegada a Mari, desce para o nível 050, está autorizado voar na proa de ITAP, ou agir em Salvador na 06. E 5972, chame torre na frequência 118, decimal 95. 285, viu? Bom, 988. Solas 47, libera direito no 21, decimal 9. 219, boa noite. Torre, boa noite, Rio 5972, estabilizado. Rio 5972, continua a aproximação, agora para o agora antes de ali, o Rio 5972. Boa noite, boa noite. 1-8-8-8, o ataque para pátio 3 e Alfa. Kilo, quando lá observe o sinalizador. Pátio 3 e Alfa. Oito, a remota prevista 3 Lima do Pátio 3, observe o sinalizador. 3, 1, 7, 8, reduza para 2509, número 3 na aproximação. Bolívia, você viu? Afirmo, 100 graus, 10 nós. Pedro Pouso, Rússia, 472. Xanamé 313, após o tráfego na curva, autorizado a Nero manter agilizando manobras. Mortei, 313. Na 6224, chama o turno, na frequência, 198, decimal 95. Na 6224. Na 6224, continua a Ciclo 962, autorizado ataque para pátio 3 e Alfa Kilo quando o laudo teste finalizador. Alfa Kilo, pátio 3, observando o finalizador, Ciclo 3. Vai. 2-4, Ventona, 0-0 graus, 089, pouso autorizado. Disposto, Neves, Disposto. Azul, 9-2-7-1, semicentro Recife, na frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. Xanamé 313, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para nível 360. 360, via Xanamé 313, se puder, por onde da EL, convida. Xanamé 313, veio, Lida. Muito obrigado, Xanamé 313. One, two, five, six, after both side direct turn, with a 268, reduce speed 230 knots. 230, my hand is 268, 1256. And with a 368, go 1256. That's correct. We have it 368. After both. Boa noite, Azul 4980, sem reclamação, Victor, autorização Recife. Azul 4980, abaixo cópia. 510.6, gol 1978, reduza para 2309. 2309. 6224. Também é 6224, já ataques para pátio 1 via Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, 3. Azul 4900, copia? Sempre copia. Autorizado Salvador Recife, via 317, nível 350. Saída Puca, Jamuaru, decola da piscina 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5463, controle no 208. Autorizado para Recife, pelo número 7, nível 350. A saída é Puca, a transição não copia, curva esquerda, 5463, controle 208. 5463 no transponder, Puca, Jamuaru, a saída, nível 350. Muito obrigado, Jamuaru, azul 490. One, two, five, six, left hand, five, stage, turn your right, heading 225, limited, radio 270 from Salvador VOR. Turn Panamá 313, agua de ordenación. Panamá 313, autorizado para Mátila. Azul 4959, depende da aerovia. Golf 677. Coral. Uma 970, sua identificação. Dessa vez chegada a MAI para nível 050 e ajuste na 096. Dia, Mari, registrado no 016-050, voo 1970. Alguma chance de voltar a Victor 368? Voo 1970, mantendo a sua chegada após a etapa e voce a Victor 366. Após a etapa e voo 366, voo 1970. Uma 78, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0115, limite radiador 70 de Salvador. Vai, 3178, inicialmente afirma. Go 1256, 16 miles wide from Salvador VOR. Use uma navegação para dar a vista 366. 366, are we clear descent 2500? Affirm, descent 2500 feet, Kennedy 1016. Report to passing service to 366. A call back to Salvador. Our nave, runway launcher. Go 1246. 3178, reduzido 7 para 2009. Estabilizou, gol 1170. 1170, sendo ser na frequência 118, por sinal 95. Boa noite. Oi, boa noite, eu vou 1170. Igual 1170, continue a aproximação, agora autorização de voo. 1170. Isso, 1178, desço para 2500, pés, o ajuste na 096. A 3178, 206 Oeste de Salvador, resta uma navegação ruim na proa de serra Vitor 366. 1256, uma 3, sendo sempre recebido na frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Roger, go 1246, number 229, you continue approach. Can approach go 1246. Go 1170, pouso autorizado, vento 100 graus, 089. Livre pouso, 10, go 1170. Boa noite, 3305 San Victor, 330 Recife 05, quanto cópia? São 3305, isso, informação é curto para Recife autorizado, via Pedro Luna 7, nível de voo 330. Saída Puca, Jamuaru, decola da sistema 0 com primeira curva à esquerda. Transfondo 5467, controle Salvador 1208. 330 Recife, Puca, Jamuaru, esquerda, Pedro Luna 17. 4959 para Ilhéus autorizado a nível 140, decola da pistola 0 com primeira curva direita, saída Coral, decola da pistola 0 direita, acione 0263 no transponder, controle 1208. Autorizado 140 para Ilhéus. Azul 4959, protegimento correto, não faz 3, chame pronto. Vai dar uma bomba. Gol 970, solo 04, livre direito, chama 1219. Direito 1219, graças, boa noite, 970. Boa noite. Fala, Salvador. Azul 4980 para posicionamento, posição 1. Azul 4980, portão 01, unipersonal chamado táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, Azul 4980. Alô Salvador, boa noite, voo número 70 de novo. Voo número 70, boa noite, autorizado táxi para o 43 e Alfa, aquilo que é do lado que é sinalizador. Não sei se eu estou observando o balizador, não sei se é. Salvador, 178, Renato, cadê? 178, continua a aproximação, aguardando a pista livre. O 19970 após o fato voo está em rota 366, descida para 250010, ou existe no 0196, atualizada a Renave e a participação está em rota 366. Mantaremos 366 com o 0196 estabilizado, voo 970. Sim, vai, estamos no ground 121, voo 124. Canto 3178, vento 100 graus com 10 nós, pouso autorizado. Leve pouso na terra também, 178. 8246, taxi vai alto, reporte for direito. Taxi vai alto, reporte for Juliette, go 1246. Alfa, 3305? Para... Por gentileza, senhor, poderia coordenar que o tempo era um operador de ponte de embarque na posição 05, senhor? São 5, não é? Afirmo. Excelente, eu vou coordenar. Obrigado. Uno 4, Maceió, 2 horas e 3. Uno 9, 7, 0, chame 2, 1, 8, decimal 9, 5. 8, 9, 5, voa. Chame. Ouvi 16, autorizado à direita, chamação de 18, 9, 5, azul, 4, 9, 8, 0, boa noite. Para autorizado público, estou no 0, reentro 1, 0, 0, graus 8, 9. Delivery pôs 1, 0, agora 9, 7, 0. Tom? 500 na base copa 40. Sorry, Juliet, go 1246. Round 1246. 1246, clear attack via Juliet Gate 2. Fire Juliet Gate 2, and number 2. 78, na escuta? Pode chegar. Alfa Juliette, portão 7, atenção, táxi do Gol à frente. Alfa Juliette, Azul 5001 no Francópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, conforme rota do plano. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita após a decolagem, pistão no zero. Código transponder 5474 e o controle em 120.8, corrija. 23, identifique, voe para a Vitor 368 e desça para 4010, ajuste altímetro 1016. Direto, Sierra 368, 4010, 4010. 4010.